recording. Se sair gol, com certeza a gente vai, né? Porra, o dia inteiro tendo jogo, uma hora a gente vai ter que ouvir um gol, né? Pois é. Ou a gente não grava ou para essa porra de putaria de futebol. Nada, vai Preferia ser a rápido segunda. isso aqui. Preferia Vamos que acabasse futebol, mas. começar. Vamos começar. Fala então, daquele jeito maneiro animado. Como é que é? Então. Não é assim, nem. Desculpa, eu não consigo evitar. Então, vamos começar? Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Então, gente, cheguei, a gente voltou. Cheguei chegando. Mas essa não é Ludmilla. É Ludmilla, jogadora que chega trombando no chute na lateral, cagando tudo, se jogando em cima das pessoas. Eu gosto dessa característica no meu jogador. Caio também, né? Sim, Caio também. É, a gente não tá aqui pra falar de Copa do Mundo. Não posso falar Copa do Mundo feminina, porque, né? É racismo. Mas a gente tá aqui pra falar de Black Mirror. Resumindo, a gente tá aqui pra falar de coisa ruim. Isso, essa série que era maravilhosa e ficou uma merda nas mãos da Netflix, voltou agora pra quinta temporada e tá todo mundo rasgando o cu e dividindo opiniões, mas não nesse podcast. Nesse podcast estamos unidos pelo ódio, certo? É, na verdade ficou um grande pra quê, né? Sim, porque essa temporada teve apenas 3 episódios, cada episódio mais ou menos com 1h10. E, né, de pouco serviu essa temporada, porque até a gente combinou que a gente ia fazer rápido esse cast, porque é só pra gente destilar nosso ódio que nos consome. Mas vamos começar a falar logo do primeiro episódio. Esta bosta. Não, eu não sei. A gente fala pela ordem dos episódios, a gente fala pela ordem mais ou menos de gosto. Pela ordem dos episódios, de uma vez. Porque assim, eu acho que a gente deveria começar falando bem. Quê? Não, não tem falando bem. Não existe falando bem dessa merda, dessa temporada. Então vamos falar logo dessa maravilha do mundo moderno que é Striking Vipers. Segundo os Anon, como é que é? É não sei o que lá, em Góis. É, Góis. Góis não sei o que. Que é o episódio da Broderagem, filmado. Que o pessoal tá cagando sangue, porque eu fui filmado em São Paulo, eu reconheci minha cidade, meu muro feio, minha favela. Tipo, foda-se que você reconheceu o minhocão. Brasil da Close Errada até em Black Mirror. Parecendo o pior episódio de todos os tempos, cara. Esse episódio é o pior episódio que eu já vi na minha vida. Só pra resumir, se você por acaso não viu o episódio, né, fala sobre 3 amigos, né, que 2 são namorados, um namorado, uma namorada. Eu não lembro o nome dos personagens porque eu não sou não, ligada. Não, é assim. Ah, caraca, deixa eu falar. Não, mas deixa eu falar. É Falcão, Falcão e o Manta Negra lá do Aquaman são amigos. E aí, Falcão tem uma namorada, a Vulciane. Não, né? Ela não é a Vulciane, ela é a amiga. Porque ela não também. É nem super-herói. Ela não é nem super-herói. Então tá. Mas enfim, a namorada de Falcão, Falcão e Manta Negra moram juntos, né? Na favela. Na favela. Mentira, na favela, não sei. Mas aí, enfim, os anos passam. E ele... 11 anos. Isso, 11 anos. Ah, e um detalhe. Começa, eles estão na boate. Ai, né? Meu Deus, um detalhe. Vai contar o episódio todo, quadro a quadro. Não, eles estão na boate. Aí o Falcão chega de gracinha pra mulher dele, falando assim, aí, tá sozinha, com as cantadas muito ruins, tipo, hétero mesmo, topzera. E aí a mulher fala, não, mas daqui a pouco eu vou ter companhia. A gente descobre que eles já eram namorados quando o Manta Negra chega zoando. Que ele é muito zoador, sabe? Esse cara, ele é muito trollzão. Aí ela fala, nossa, adorei que você fingiu que era outra pessoa, não sei o que, é mó legal. Aí ele, Falcão, minha mulher é cheia dos fetiches, não sei o que. Só que aí eles vão pra casa, tudo pra, minha, pra vizinhança. Pra e vizinhança, aí, eles moram junto, viado. Ah, é, eles moram na mesma casa. Sim. Aí ele vai lá, transa com a mulher. Em vez de ficar dormindo com a mulher, ele levanta meio da noite pra jogar videogame. Parece meu primo. Pra jogar videogame com um macho amigo. E fica os dois jogando videogame até o PC. Entendeu? Eu não troco sono por nada. Mas assim, não vi nada de errado, não. Se ele tivesse deixado de transar não. com a mulher pra jogar videogame, beleza. Mas já transou, tava dormindo, não, acordou. Pra mim, a única coisa que eu acho que tem que ser um detalhe é que quando a mulher chega e fala assim, gente, vamos dormir, né? Fazer alguma coisa da vida. O dia já amanheceu. Aí a Manta pula em cima do Falcão e fica assim, Lutinha. Nossa. Uau. E aí... Ah, e eles jogam Street Fighter. O Street Fighter de rodoviária. É, que é Striking Vipers. Que um personagem homem, é o Power Ranger preto, do último filme do Power Ranger, que é o que o Falcão luta. E a outra personagem é Mantis, de Guardiões da Galáxia, que é com qual Manta Negra lá luta. E aí eles ficam lutando, mas só que esse jogo é muito legal. Que assim, eu falei pra Amanda, engraçado que passam 11 anos, é o cara dá de presente de aniversário pra ele esse jogo remodelado, que é só um memory card, você bota um ponto do lado da cabeça e você emerge dentro do jogo e você luta você mesmo. Sendo que no playtest, que foi lá na terceira temporada, quarta temporada, o cara morreu num jogo imersivo. Entendeu? Tipo, como mas essa tecnologia viajou em 11 anos, essa tecnologia ficou perfeita ao ponto deles fuderem no videogame. Mas o Black Mirror não é datado, né, Erika? Não dá pra dizer que segue uma linha, Amanda, temporal. Pra mim ficou datado a partir do momento que começou em 2018, na boate, se passaram 11 anos. Não, quer dizer, tô falando toda a série. Não dá pra você dizer que aquele episódio que se passou num jogo de realidade virtual é da mesma época, ou, sei lá, da mesma dimensão dessa merda. Porque não tem uma ligação uma com a outra. Não, e vou te contar uma coisa. Black Mirror virou X-Men. Porque se você reparar, em vários momentos, aparece coisas falando que o Black Museum de temporada passada tá pegando fogo, que o primeiro ministro que comeu o porco na segunda temporada, na primeira da Netflix, eu acho que é tá passeando na Bélgica, resolvendo um problema. Quer dizer, tudo que aconteceu em todos os episódios de Black Mirror aconteceram ao mesmo tempo, porque as pessoas todas estão vivendo ao mesmo tempo. Então, mas isso não é muito certo, né? É umas referências isso, que jogam não, assim. Isso mostra, né? Que tanto faz como tudo fez. Sim, tanto faz como tudo fez. Então sai esse jogo remodelado, né? Que Falcão ganha de presente do Manta Negra. E aí, um belo dia, ele tá lá jogando Tetris, vê o amigo online e eles vão jogar. E aí eles começam, né, a descobrir como que é o jogo e tal, se sente dor, se não sente, não sei o que, lá, lá. E no meio da porradaria eles rolam romanticamente e se beijam. Não eles dois, mas os personagens do jogo. E não eles se... dois. Tá, mas enfim, mas dentro do jogo. E aí, dentro o que... do jogo, mas são os dois, não é assim um personagem avulso. Não, são os dois. E aí é... Como que se desenrola essa história? Os caras ficam transando virtualmente durante um maior tempão. Todo dia. O Falcão para de transar com a mulher. A mulher isso. Fica toda estranha, implorando por atenção, perguntando se tem alguma coisa estranha, o que ela pode fazer pra melhorar. E não sei o que, não sei o que lá. E Falcão transando com um homem no jogo do videogame. Isso, e não transava com a mulher. E a mulher tava querendo engravidar também. Então, tipo, ficou uma situação mega estranha. E aí... Enfim, não quero entrar nos detalhes desse episódio, mas no final das contas, eles Falcão dois resolvem lá, se encontrar. É, o isso. Falcão chama o Manta Negra e fala, vamos nos encontrar pessoalmente, vamos resolver essa merda. Vamos saber se isso é real ou é só dentro do jogo, isso que a gente tá sentindo. E aí eles se beijam, um beijo muito qualquer coisa. E aí falou, não, né, acho que é só broderagem mesmo. É, mas assim, pra mim, ficou claro que não era broderagem. E assim, não existe broderagem, já começa por aí. É bichice mesmo, tá? Viados, tá? Bissexuais no mínimo. Eu meio porque, que caguei, assim, mas não, assim... Eu não caguei porque eu achei escroto. Eu achei escroto porque, assim, parece que broderagem tá liberado. Entendeu? Se eu bater punhetinha pro meu amigo, tá de boa, eu não sou viado. É isso que quer passar o episódio. Meu cu, entendeu? A gente lutando aí por direito, um monte de coisa acontecendo no mundo. Aí fica o Black Mirror me vem fazer esse desserviço, essa palhaçada. Tipo, e outra coisa, quando ele se beija, o Falcão fica, ele fala assim, o Mantanegra fala assim, ah, não é nada não, não é nada não. Tipo assim, pra não ficar no vácuo, porque não tem vergonha de se assumir, que é o que normal, né? Porque faz broderagem, fica com esse macho que pega macho pra poder só bater uma zinha, é isso, não tem capacidade de se assumir, né? Porque, inclusive, ele está solteiro e largou a mulher e não tem ninguém, né? O outro que é casado, quando ele já fala logo de cara assim, ah, não é nada, não é nada, fica assim com uma carinha assim de choro. Aí, não satisfeito, o Manta Negra, que é muito hétero e não quer nada com o outro, fala que vai mostrar as gravações pra mulher do cara. Hã? Tipo, o que tá acontecendo, gente? Que vai mostrar a gravação pra mulher do cara? Você não vê na hora que eles brigam, porque ele fala, eu gravei tudo. Eu tenho tudo que a gente fez gravado. Eu vejo as gravações. Pesquei. Você não sabe por que eles brigaram na chuva naquela hora? Não, eu sei por que eles brigaram, mas não teve nada a ver com eu vou mostrar as gravações. Não. Mas pra que ele falou que ele tava gravando? Eu sei lá, mano. Ah, sei é tipo lá, aquela... É tipo a história da menina da Rene. Eu tenho várias fotos com a Rune Mara, mas eu não vou mostrar pra ninguém, não. Isso aí pode pra quem ser. Ouve o SED. Mas, então, é... Assim, cara, aí tem essa briga porque o homem gravou as transas deles no login lá. Okay, ele podia mostrar a gravação num estádio de futebol e falar assim, era minha mulher que tava jogando com o meu login. Foda-se. Nem a voz deles é a voz real, então, tipo, foda-se. É. Aí tem essa briga ridícula, a mulher vai ter que tirar esse filho da puta da cadeia e acaba tendo que contar o que aconteceu. Aí ele conta e não passa. O que não importa, né? A mulher dele, realmente, no episódio, é um nada. É um objeto cênico. Ela só tá ali pra poder ficar se implorando e não servir de nada. Porque ela parece super maneira no início do episódio, super pra frentex, mas ela vira uma mulher super padrão, assim. Tipo, ela ficou chata, sabe? E aí ele fica com aquela cara dele assim, sou sofrido o tempo todo. Nossa, tô muito entediado na minha vida. Ai. E aí no final ele fala e a mulher aceita. E aí todo aniversário do filho da puta, o aniversário dele, ele passa transando com um amigo. É, o presente dele é isso, transar com um amigo. E a mulher vai arrumar homem na rua pra não ficar pra trás, tipo assim. Ah, é aqueles casal, né? Ah, ele vai transar no virtual, mas então vou pegar um cara na realidade. A mulher nem quer, mas ela vai porque pra ela não ficar atrás, né? Porque eu não vou dar mole pra ele. Se ele tá pegando, eu vou pegar... Ah, tipo, acho que não era nem pra ela ficar atrás, mas assim, pra ela não ficar sozinha. Imagina a bad, porque tipo assim, se você tá... Seu marido tá na sala transando. Seu marido tá na sala transando com um amigo dele e você tá, tipo, no quarto vendo TV? Tipo, caralho. Pelo menos ela vai sair, se divertir, enfim. Com seu filho recém-nascido? Que ficou com quem, né? Com o cachorro? Criança também, né? Ninguém se importa. E aí fica essa situação. Aí eu falei essa fala lá do início, dos estranhos que se conhecem, pra poder... Porque muita gente tá justificando que ela, no fundo, sempre quis um relacionamento assim. Porque ela fez essa fala lá no início. Sendo que, gente, se era pra amarrar isso, amarraram igual Marta, não, de BVS. Não, não. Não tá amarrado direito essa porra. Não tem pé nem cabeça. Não, era aquela uma coisa, frase... E aquela frase era assim, tipo, ele chegar nela falando que era um cara diferente. Não era assim, ah, eu vou pegar todo cara diferente na minha vida. Não, gente, aquela frase foi uma frase de efeito... Pra ser referenciada dentro do episódio. Não tem nada a ver com ela gostar dessa situação ou não, gente. Para de viajar na maionese, povo. Pelo amor de Deus. E pra mim, a frase foi só pra falar assim, ah, essa coisa do outro estranho. Entendeu? Eles quiseram... Porque eu não entendi qual foi a proposta desse episódio no final. No final, eu fiquei super mega confusa. Não, no final, Érica, o lance é... O que eles querem colocar na mesa, né? O que você vive no virtual, você vive no real? Gente, São Junipero, já disse isso. Então, tipo, pô, pra quem vai ter esse episódio de merda pra poder falar que não, mas que agora não. Eu posso dar o cu pro meu amigo no virtual, que tá de boa, porque um dele é macho e o outro é fêmea, e aí como os dois estão fazendo papel de héterozinho na internet, tá tudo bem. Não, é tipo pornô, igual ele fala. Né? Você tá vendo pornô, você tá ali envolvido com duas pessoas que você não conhece, mas você Amanda, tá, no pornô lá, você não está agindo. Mas não é você. Naquele jogo também. Não tem interação. Não é... Amanda, o que eles fazem, eles sentem e são eles. É completamente diferente. São Junipero, só que é uma versão pobre. Não, tô falando... Érica, tô fazendo uma comparação que não é idêntica, mas assim, é o mais próximo do que a gente tem hoje disso. Então, assim, não, essa foi a questão que eles quiseram levantar, só que foi só muito que... mal feito. Ficou uma merda, porque a gente acaba de ver São Junipero, a gente sabe que pode-se criar um mundo todo virtual e a pessoa viver lá dentro. Então, quer dizer, aquilo ali é um pré-São Junipero e eles estão simplesmente se fudendo na internet porque não tem coragem de se comer na vida real. Porque o final do amigo dele, o amigo dele não arrumou outra mulher. O amigo dele fica vivendo com um gato numa casa triste, tipo da Maris fala, né? Que a Elsa acaba no castelo de gelo, né? Sozinha, porque é sapatão. Então, ele acaba sozinho que... lá no apartamento dele. Você não viu? Da Maris não, fala, eu vi, mas que ligação foi essa? Então, eu tô ligando, porque o Manta Negra lá, ele acaba sozinho com um gato, nossa, né? Senhora. No apartamento dele gigante, que ele não arruma outra mulher. Ele fica lá igual um babaca esperando o aniversário do cara, ansiosamente, marcado no calendário pra poder dar uma zinha com um amigo. Sim. É, e é essa merda, gente. Olha, uma bosta. Close errado. O episódio arrastadíssimo. Tipo, como várias todos. Cenas, como todos. Várias cenas serviram pra vários nada. Esse não foi tão arrastado assim. Esse foi o segundo mais arrastado. Que o primeiro mais arrastado a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, as cenas existem lá, estão lá, mas eles não sabem usar. Entendeu? Tipo, não fica definido com a mensagem que eles queriam passar realmente. Ficou tudo muito confuso. E pra mim foi um desserviço. Porque parece assim, ah, então tá. Agora se lançar amanhã essa porra, todos os homens vão ficar transando entre eles. Porque eles vão fazer isso. E foda-se as mulheres. Cara, não é assim, o cara transou ali e aconteceu, e aí ele descobriu que era um homem no avatar, sabe? Eu acho que eles quiseram também brincar com isso, de você jogar na internet por um avatar feminino e você não sabe se é homem ou mulher, porque um monte de homem se passa por mulher, um monte de mulher se passa por homem. Mas aí seria diferente, você entende? Se ele não soubesse. Não, mas o Manta Negra falou que jogou de avatar homem, mulher, que transou até com um desenho, um urso. Então, assim... Ah, o Manta Negra falou um monte de coisa, mas você só vê ele lá com um gato embaixo do braço esperando o homem pra transar com ele. Eu sei, mas ele falou que tentou de tudo. Até porque tem uma passagem de tempo dentro desses 11 anos, tem uma passagem... Aliás, fora desses 11 anos, ainda tem uma outra passagem de tempo. Que eles ficam realmente sem jogar. Exatamente. Eles ficam realmente sem jogar. Então, tipo... Nesse intervalo de tempo, ele fala pra ele, cara, eu tentei de tudo. E não satisfez ele. E não satisfez ele, ou seja, então, ele tava quer dizer... envolvido. Ele tava envolvido. Exatamente. Então, assim, esse episódio foi o episódio, por incrível que pareça, mais Black Mirror dessa temporada. Porque... Ah, eu não achei, não. Eu achei realmente... a tecnologia muito ruim. Não, beleza, mas Érica, não... E não precisava da trazer tecnologia boa. A proposta é trazer a tecnologia, até porque a gente tem um monte de tecnologia bosta hoje em dia, né? Mas tá aí. Mas, assim, pelo menos esse abriu alguma discussão. Os Caraca, outros não serviram para porra nenhuma, não teve discussão. Não esse teve abriu uma discussão sobre a gente ter que aceitar que homens vão... Quando lançar essa tecnologia, os homens vão ficar trepando entre eles. Não, isso não é uma discussão, isso é um casa. Fato. É simplesmente foda-se, mas mulher vão ter que aceitar. Érica, isso é um fato. Tá, isso aí a série não deixa como discussão. A série deixa bem claro que tá liberado. Não é essa a discussão. A discussão é vida real versus vida virtual. Que já teve, como você falou, em São Junipero, mas eles repetiram o plot, só que dessa vez bem mal feito. Enfim, não, chega dessa vez. Pra que pegar um monte de ator, né? Marvel, DC. Ah, ainda descobri que o Power Ranger Preto também fez Aquaman também. Pra que pegar esses caras pra botar nessa merda? Olha, só ponto positivo. O Ranger Preto pagando bundinho. Só isso. Ponto. Gente, a Mantis tá tão escrota que eu não tá reconheci. Ridícula. Ridícula. Tá escrota a nível ridículo. Nossa senhora. Tá bom, acabou essa merda. Acabou. O segundo episódio é... Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Ai, meu Deus do céu. Comercial de trânsito de 2 minutos resolveria seu problema. É o nome desse... O Detran faz melhor. Esse episódio é o episódio que tem o plot mais curto, fácil de resolver, e que é o mais longo da temporada. Não, esse episódio é o que tem o plot, vamos dizer assim, mais interessante, se você parar pra prestar atenção, que poderia ser resolvido de maneiras muito Black Mirror, muito mais interessante, e eles optaram por botar lá, datar 2019 ou 2018 ali na porta do lugar, e se tornou uma porra chata do caralho, que só ficava tendo telefonemas, pessoas avulsas, FBI se envolvendo, por causa de um cara só e um estagiário. Eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo no mundo? As pessoas estão muito à toa. Conta. Vamos falar só da sinopse, então, né? O cara é um motorista... Do Uber. De Uber, em Londres. E ele, todos os dias, vai pra porta dessa empresa, Smithereens, que é o nome do episódio. E ele pega pessoas lá... A gente descobre que é um app de... Tipo Twitter. É uma rede social. Na verdade, é o Twitter, porque foi inspirado no... O cara falou que se inspirou na história do... Que ele descobriu que o cara do Twitter um dia saiu... E aí, quando ele voltou, ele falou, oi, gente, voltei depois de um retiro de 10 dias. Aí o pessoal ficou falando, a rede social tá uma merda, tá cheia de nazista, não sei o quê. Eu, cara, eu não posso fazer nada. Tipo assim, eu não tava nem aqui, tipo, eu não posso tomar conta de tudo. E aí foi por causa disso que ele decidiu fazer esse episódio merda. Entendi. E aí, esse cara, ele pega corridas na frente dessa empresa. Todos os dias, ele sempre pergunta pra pessoa se a pessoa trabalha ali. E um belo dia ele pega um cara que trabalha ali. E ele sequestra esse cara. E o cara fala, pô, eu sou um estagiário, eu não tenho dinheiro, o que você quer? Aí ele faz uma pergunta que eu sempre me faço. E eu acho que estagiário assim tem que se fuder mesmo. Por que tu tá tudo bem vestido de paletó e gravata, seu filho da puta, se tu é a sua porra de um estagiário? Pois é. Mas tem empresa que tem de uma rede social. Viado, ele é a porra de um estagiário de uma empresa de rede social. Mas tu não viu ninguém? Tu não viu ninguém mulambento lá? Na empresa. Dono é mega mulambento. Não, só o dono. Mas aí foda-se, né? O dono. Mas assim, o resto dos funcionários tava todo mundo super bem vestido. Parecia até uma coisa de. Como é que fala? Não, parecia. Eu, pra mim era, sabe o quê? Ele tinha perdido dinheiro na bolsa. Em corretagem de valores. Sim. Eu achei que era a Betina que ele tava querendo pegar. Pode ser, eu ia falar coisa de advocacia, mas, enfim, pode ser também. Parecia um lance de bolsa, enfim. E aí esse cara fala, olha, eu não quero dinheiro, eu não quero te machucar, não é nada disso. Eu só quero que você me coloque em contato com o fulano, que é o CEO. Bernie Flulows, que eu não lembro. Acho que é Bernie o nome dele. Bernie. Alguma coisa. Enfim. Me bota com esse fulano no telefone que eu quero falar com ele. E aí eles vão pra uma... Eles começam a ser perseguidos pela polícia. Eles vão sendo perseguidos pela polícia porque a polícia vê o cara com um capuz... Um saco na cabeça. Porque é um sequestro super good vibes. Tipo assim, ele vai apontar arma pro cara. Aí o cara fala que não, ele vai trocar de carro, né? Porque ele vai parar de usar o Uber pra usar outro carro pra despistar. E aí o cara fala que não aguenta, porque o cara é claustrofóbico, não vai conseguir ficar na mala. Aí o cara fica com pena dele, bota ele no banco de trás. E aí dá essa merda toda que ele para no descampado. Que é descampado típico inglês, né? Um campão verde, assim, no meio de uma beira de estrada, assim. E aí a polícia tipo acaba Santa vendo Santa Cruz ele. Aqui de... Paciência de ali. Isso. Tancredo tipo Neves, paciência ali, isso. Por ali. Aí a polícia eles param cerca lá ele, né? Mesmo. E eles param lá no meio do mato. E aí o cara fala, olha... A Susan Boyle aparece, ela é a chefe de polícia. Ah, tá. E aí, você reparou que aparece a Susan Boyle? Não, eu reparei que aparece o chefe de polícia, mas não fazia ideia que era Susan Boyle. Não é a Susan Boyle, mas parece. Parece? Aí, ó, nem parecer, eu acho que parece, mas enfim. Ah, e outra coisa, aquele prédio é da Bloomberg. Então, foi por isso que você achou que era negócio de bolsa de valores. E aí o cara pega e fala, olha, eu sou estagiário, eu acabei de entrar na empresa, então eu nem conheço ninguém. A única pessoa que eu conheço é uma pessoa da RH. E aí, então eu tô contando ligar com a mulher. Aí esqueci o celular no outro carro. Puta que pariu. E estagiário, aí, né? Enquanto eles estão ali decidindo como que eu vou entrar em contato com o cara, a polícia tá batendo cabeça. Meu Deus do céu. Que foi, Lorca? Caraca, ele pulou em cima do computador. Filho da puta. Já queria me assustei. Queria só ver se Craig estiver saindo. Já aconteceu comigo. A gente esqueceu um detalhe. É ruim. As intervenções dos gatos tem que ficar. Ainda mais depois de Love Robots and Dead. Gatos são muito importantes. E assim, a gente esqueceu de contar dois detalhes. O primeiro é: ele do nada vai pra um grupo de autoajuda. Olha só, gente, a que ponto chegou. Ai, gente. E transa com uma mulher que tá chorando a filha, matadora pra dar. E enche a porra do saco dele, aí ele vai, come a mulher, não consegue gozar porque ele tá todo traumatizado, mas a mulher fica feliz e a mulher tem uma paranoia que a filha se matou e ela quer, porque quer entrar na rede social da filha, adivinhar a senha da filha, pra poder ver por que, que a filha se matou nas mensagens internas da rede social, que não é Smithereens, é uma outra rede. Facebook. E aí pronto, tem essa história de merda. E ainda tem outra história de merda, que aí ele finalmente consegue ver, parar lá no canto, na estrada, e chegam os dois adolescentes avulsos e ficam transmitindo, mandando pro Smithereens. Olha, tem um cara aqui com outro cara sequestrado. Olha, ele tem uma arma, mas a arma é de brinquedo. E aí fica fazendo toda uma história do que tá narrando a história na rede social. Tipo, é porque, tipo, a polícia tá ali fazendo o trabalho dela e trocando informações e os garotos tão ali, tipo ninguém fala assim, sai daqui, seu filho da puta, vou dar um tiro na sua cara. Não. Pois é, eles ficam ali. A Susan Boyle até fala assim, faz um cerco aí pra essas crianças saírem daqui. Mas as crianças ficam lá e eles conseguem informações mais rápido no Twitter com as crianças do que a comunicação que a galera tá tendo. Porque o que que tá acontecendo? O cara tá lá tentando falar com o CEO da empresa, né, o sequestrador. E do outro lado tá a polícia com o FBI que apareceu do nada. Falou, agora oi, dona Susan Boyle, eu queria falar com a senhora. O negócio é o seguinte, a gente tá entrando através aqui da empresa de tecnologia. Porque isso. A empresa que o FBI entra em contato com a empresa. Porque eu não lembro como eles conseguem entrar em contato com a empresa. Porque o cara tá sem celular e eu não sei como é que acontece. Mas eles conseguem falar com uma mulher que é tipo, sabe aquela pessoa que é a secretária do chefe e quer porque quer proteger o chefe, mas ela só é chata pra caralho, porque o chefe é super de boa e aceitaria falar com você, mas ela fica barrando. Então, essa filha da puta tá lá. E ela não deixa o cara falar com o chefe. Porque o chefe está no retiro espiritual de 10 dias que não pode usar rede social. Olha, é a sua vida de uma pessoa, mas foda-se, né? Foda-se, é um estagiário, gente. Foda-se. Negro, né? Estagiário negro. Então, tipo, quem se importa, não é mesmo? Prendemos aí em olhos que julgam. Então, o que acontece? Que condenam. É, mas é que também tem esse nome. Então, o que acontece? Ela vai ficar lá embarreirando e o FBI aparece do nada ligando, porque com contato no Vale do Silício... Que não sei o quê. Aí eu fiquei assim, gente, por que entrou? A minha cabeça é porque o estagiário tivesse americano, né? Mas não, assim, como é que era. O FBI descobriu que o... Porque eu era uma pessoa americana com sequestro no exterior. Não, uma... Olha só, presta atenção em como que foi a dinâmica do negócio, tá? Porque eles conseguiram entrar... Eu, você eu viajou. Eles conseguiram entrar em contato com uma mulher do RH que entrou em contato com essa secretária chata. A partir do momento que essa secretária chata entrou no circuito, ela colocou um monte de gente da TI pra poder ficar investigando tudo sobre a vida do cara. Nossa, tem um helicóptero caiu na sua casa. Não, então tá passando. E aí, o que acontece? O FBI, ele escuta essa conversa do sequestro, porque todas as conversas são assim, olha, tem um cara que tá com um estagiário, com a arma na cabeça dele, dizendo que quer falar com fulano. Ah, é? E aí? O que que tá acontecendo? Então, tem um estagiário... Cara, essa conversa rola 1 milhão de vezes contando de uma pessoa pra outra. Tipo, isso não, que a gente falou... Já dá pra passar, assim, 40 minutos de episódio. Tá vendo? Nada aconteceu feijoada até agora. O cara não tá tentando falar com o dono da empresa lá. Não, e aí... Isso já teve a transa avulsa, o conjunto de alta ajuda. Isso, isso. Ele já pegou... Antes dele pegar esse garoto, ele já tinha pegado mais outra pessoa no Uber. Olha mais só. Mais duas pessoas. Uma mulher. Isso. E depois e um outro cara, né? Isso. Não, ele tinha pegado... Ele já tinha feito uma corrida. A mulher foi a primeira corrida. Uhum, a mulher foi a primeira. E aí, a mulher lá do... A secretária do RH faz uma super técnica que inverte o que ele tá pra ouvir o que ele tá falando no carro. Sim. Só que sim, ela só fica ouvindo as músicas zen do homem do Deezer. Isso. Então, tipo, o homem tá falando nada. Isso, ele bota um somzinho ali, pá. É que ele fica ouvindo músicas para relaxar. Aí ela descobre a playlist dele e parabéns. É isso que ela faz. Isso. E aí o homem começa também a perder a paciência, porque todo mundo fica, ah, eu não sei onde ele tá, a gente tá tentando entrar em contato, ele tá nos Estados Unidos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que quem força a barra é a Susan Boyle, né? Acho que é graças a Susan Boyle que ele consegue, porque ela começa a falar que vai fazer e vai acontecer. E Susan Boyle também já tava de saco cheio. Porra! Dessa arrastação toda. Mas enfim, o cara consegue falar. E aí... É agora, é o showdown do programa, pô. É. Ponto alto, é agora. Antes da gente falar do showdown, tem assim uns 10 minutos das pessoas não deixando o CEO que quer falar com o sequestrador falar com o sequestrador. E aí chega uma hora que ele fala assim, eu acho que ninguém tá entendendo dentro dessa ligação com 50 pessoas de que eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu mando nessa porra, eu quero falar com o cara. E ele desiste, ele pega um celular de satélite, investiga a vida do cara na própria rede social dele, cata um número lá e liga pro cara. É, porque todo mundo já descobriu que é o cara, porque o cara tinha rede social, né? Então... É, tava meio né, sem atualização, mas tinha lá. E aí ele consegue falar com o cara, e aí o cara conta pra ele, fala assim, olha, eu só preciso que você me ouça. Aí beleza. Que é uma coisa muito séria, muito grave. Isso. Ele começa a chorar. E aí ele fala que ele sempre não, usou o ator muito é essa bom. Rede social. O sim, ator tá bem. Ele se esforçou pra caralho, pra tentar, entendeu, te prender no episódio. Eu acho que ele, até o estagiário e até o The 17 Show, eles estavam bem. Uhum. O problema é que não tem muito material pra trabalhar. Mas enfim, o cara ainda conseguiu fazer uma cena bem dramática, assim, dele contando. Você tá achando, né? Tinha... Que caralho. Ah, e outra coisa, o carro que depois ele muda... Depois eu vou falar o que eu achava que era. e antes disso, vamos frisar também. Teve uma outra cena avulsa de uns 10 minutos, de uns policiais indo na casa do endereço do carro que ele tava usando. Sim. O segundo, e aí eles descobrem que a pessoa dona do carro está morta e é uma senhora de idade. Uhum. E aí eles vão na casa dessa mulher, eles acham que ele matou a mulher. A mulher era só a mãe dele, ele pegou o carro da mãe. Sim. Aí pra quê? Pra que mostrar isso, né? Porque a gente teve que ver a polícia invadindo, aí investigando. Procurando pistas, aí achando a casa revirada. Conversando com o vizinho avulso. Com boleto sem estar pago. Passou boleto. Isso, gente. Boleto sem estar pago. Aí o vizinho chega e fala, era filho dela. Ah, tá bom. Mas foi bem assim mesmo. E aí o cara começa a falar, olha, eu tinha uma noiva, eu e ela, a gente usava muito essa rede social também, tá? Um dia a gente tava voltando. Minha mãe tava doente, né? E a gente ia visitar isso. Muito a minha mãe. E aí um dia a gente tava voltando da casa de mamãe e eu tava muito entediada na estrada, ela tava dormindo. E ela dormiu. Exato. E aí apareceu um push no celular, uma notificação. E aí eu fui olhar a notificação. Que poderia ter sido um SMS. Que poderia ter sido a Tim, a Oi. Poderia. Entendeu? Aumente seu plano. Ou Natan, Uber Eats, paga seu cartão. Uber Eats, Rappi. Poderia ser iFood dando 10 reais de desconto se você comprar 100, 150 reais. Ó, Norberto, entre as 8 e 8,5. Noberto, temos crédito liberado para você. Exatamente. Poderia ser qualquer coisa, mas era essa rede social. E aí ele falou, tava entediado, fui olhar para ver, né, se tinham curtido minha foto, foto do cachorro que eu coloquei. E aí, nesse instante, nesse minutinho que eu dei essa olhada, veio outro carro de frente, bateu, o homem tava bêbado, mas a culpa é minha da rede social, porque eu olhei, porra. Gente, o homem tava bêbado, vindo na direção dele. Direção oposta. Isso. Ele tava na faixa dele, você vê. Tipo, sim, o cara bateu nele de frente. Cagou o carro dele todo. A noiva dele morreu. A noiva. E o cara também dele morreu. O bêbado. E o bêbado também. Mas assim, gente, tipo, o laudo saiu, filho. Foi o bêbado. Aí. cara fica nessa paranoia. Tipo. Caralho, o cara ficou nessa paranoia, sei lá, 5 anos. Acho que são 5 anos que a rede dele tá sem atualizar, uma porra assim. Aí logo depois a mãe dele morreu também, que ele ficou com a mãe, depois a mãe dele morreu. Aí ele tá uns 2 anos trabalhando no Uber, esperando essa oportunidade. Caralho. Pra tu ver como tá difícil o emprego nessas miterinhas, hein? Aí ele ficou lá nessa tocaia eterna, pra conseguir pegar uma pessoa pra falar pro cara esta merda. E aí, qual é a conclusão que ele vai chegar pro cara, Amanda? E aí o cara fala, tá, mas já, o que você quer que eu faça? Que... Ele fala, não, eu quero que você ouça. Ouça. Eu só queria te contar a minha história. E é isso. Que? Aí tá bom, beijo, que agora vou me matar, tchau. Era isso. O homem fez esse estardalhaço todo pra contar a história dele pro dono da rede social, que... Foda-se! Aí chega a secretária do homem da rede social que está no retiro espiritual e fica botando umas mensagens na tela pra ele repetir: ô homem, estou com você, não sei o que, é uma mensagem de autoajuda, né? Que a gente depois vai falar mais sobre isso. E aí, o cara fala: você tem que falar comigo direito, não, como se fosse uma máquina. Aí você acha que vai surgir uma outra problemática? Não. Aí ele: tá bom, é que tu me dando essas bostas pra eu ler, mas fala comigo, não sei o que. O cara todo preocupado. O cara todo assim, pô, olha só. Uhum. Aí ele: você sabe que a sua rede vicia. Que a gente quer entrar numa discussão dessa, né? Que o cara fala: eu sei, quando começou não era assim. Não era pra ser assim. Eu não tenho mais comando sobre a minha empresa. Eu não queria isso. Mas eu agora. Eu sou só um teste de ferro. Eu sou só um teste de ferro. Eu sou só um laranja do PSL. E aí. Tem um setor que é só pra criar coisas pra pessoas ficarem cada vez mais viciadas. Eu tô pensando em sair, eu vim pra cá pra esse retiro e eu quero. Aí o cara vira pra ele e fala assim: foda-se, eu não quero saber, meu irmão, só queria contar a minha história. É, e aí tipo, eu não quero cala saber. A boca. Tipo, caralho, parece... não quero discutir, não quero resolver, não quero falar sobre calma. O problema, não quero debater o tema. Eu só quero só acabar esse episódio e ir embora. Calma, Jô, calma que a sua voz tá ficando, que só os gatos vão poder ouvir. Calma. Ai, caralho, cara, é muito revoltante, cara. É revoltante mesmo. E eu vou te falar o que eu esperava, tá? Dessa merda toda. Depois de 50 minutos de episódio, porque aí a gente já tá em 50, quase uma hora de episódio. O cara, pra mim, o cara ia virar pra ele e falar assim: ou você assina, sei lá, um termo de compromisso, ou faz uma transmissão, faz uma live agora, dizendo que você vai desenvolver... alguma coisa pra esse app que quando a pessoa estiver dirigindo... Desabilita, exatamente. Tipo, eu pensei o também Waze, quando você abre o Waze dentro do carro e você tá mexendo, ele pergunta, você é passageiro ou você é motorista? Porque quando você é motorista, ele desabilita várias coisas. Então, tipo assim, eu achei que fosse alguma parada assim. Não, era só eu queria contar a minha história. Já ouvi, escrevesse uma porra de uma carta? Ah, não, ele falou que se fosse uma carta suicida, ninguém ia ouvir. Não, mas caralho, ele só queria contar a história dele, não queria. E aí, agora ele escrevia na ele porra da rede social e marcava o cara. Pronto. Acabou. Não, olha só, mas mesmo, olha só, se ele fizesse a carta suicida ou ele fazendo isso, alguém vai saber o que ele falou pro cara? Não, ele só, mas ele porque só ele queria tá falando no telefone. Pro cara. Não, eu sei, mas... Ai, caralho, não... Ai, cara. Aí depois disso, ainda tem mais 20 minutos de discussão, de tipo, eu vou te liberar, estagiário. Estagiário, não, eu não vou embora sem você. Você não pode se matar. Você é maravilhoso, cara, eu te amo. Não, mas eu vou me matar. Aí, não, mas você não vai. Aí começa uma briga do estagiário com ele, caralho. O cara não se matar, o estagiário sou... não. Érica, eu sou muito desumana, não é possível. Porque se eu tô numa situação. Tem uma arma apontada pra minha cabeça. Chega uma hora que o cara fala assim, vai que eu vou me matar. Meu irmão, pernas pra que te quero. Eu já vou estar, ó. Quando ele se matar, eu vou estar em outro estado. De tanto que eu vou estar correndo. E o cara, ele, não. Porque você não pode se matar. Porque eu não sei o quê. E bababá. E aí começam a brigar os dois. Ele tenta pegar a arma do cara. E aí nisso... Pra quê? Pra quê? Susan Boyle já tá de saco cheio. E fala, atira nessa merda. Cheio de snipe, que a Susan Boy botou uns três snipe, aí a Susan Boy atira lá, aí dá o primeiro tiro, pega de raspão nele, eles param de lutar dentro do carro, mas volta de novo. Aí, gente, pelo amor de Deus, já receberam um tiro, para que essa porra, foi embora pra casa, cara. Não é? E aí termina, tem mais um tiro, e aí não mostra o que aconteceu, só fica, o cara recebe a notificação, né, do que aconteceu no celular dele, o dono da rede social. Aí fica os policial com cara de cu, os garotos ficam lá na internet, os garotos na internet botam isso tudo. Uhum. Aí começa a dar um monte de push no celular das pessoas, igual o final de Glass, pra quem viu sabe. E aí fica lá aqueles push assim, mas não diz o que aconteceu, se morreu os dois, se não morreu. Na boa, por mim, foda-se. Sim, assim como para as pessoas que receberam o push. É foda-se, tipo, é só mais uma notícia. Deve ser, foda-se, e continuaram vivendo a vida delas normalmente. E aí a mensagem, aí eu fui ver, porque eu fui ver eles justificando essas merdas, esses episódios, né? Tipo GOT. E aí o cara falou que era isso mesmo que ele queria passar. Que era assim, a desimportância sobre a vida das pessoas, que é apenas uma notificação. Então, caralho, eu fiz esse 10 minutos de episódio. Porra, meu irmão. Eu não precisava de 1h10 pra isso, na boa. Ele poderia simplesmente ter pego o estagiário realmente ser o estagiário do dono da porra. Sim. E aí, ele ir parar no retiro. Imagina eles discutindo na porra do retiro, onde não tem rede social, não tem internet, não tem nada. Não tem como o cara da rede social entrar em contato com ninguém. Ele tem que negociar com um cara armado, um maluco perturbado. Tipo, e levantar várias questões, sabe? Tentar desenvolver com o cara, no final ele perceber que ele tava errado, que a rede social dele realmente tá errado, sabe? Não! Uhum. Não. Mas, Érica, fazer um episódio... Ou um filme, ou qualquer coisa. Cadê que o dependa Black só Mirror? Foi o celular dele da Nokia? Que dependa só de duas pessoas e as pessoas consigam desenvolver bem esse plot. Tipo... Amanda, sei lá, Deus da Carnificina tá aí. Deus da Carnificina. Então, isso aí, isso é obra de arte, cara. Isso não é pra qualquer um, entendeu? Então, esse cara, eu super... Aliás, essa dupla, eu acho que eu super seria capaz de fazer uma parada dessa. Eu também acho. Só que as pessoas não querem ver. As pessoas não querem ver isso. As pessoas querem o suspense. São 55 minutos de suspense pra você saber o que porras esse cara vai falar pro dono da empresa. E não é nada. Entendeu? É só uma história triste. Foda-se. Então, Queen in Glee fez isso melhor. O My Way, ela atendendo o celular na notificação lá e batendo o cartão paralítica por alguns episódios, foi mais útil do que essa merda. Coisa mais batida do que, né, text and drive. Puta que pariu. Tipo, tanto potência, tanta coisa pra ser falada, não, sabe? Sobre rede social, sobre vício em rede social, sobre desumanização das pessoas. Caralho, muita coisa. Não. Aí o cara vai e fazer... E o text and drive que não deu em porra nenhuma. Porque que assim, não você não nenhuma. Acha que o cara foi culpado. Porque não. É igual o cara que... O outro cara, por exemplo. Vamos dizer que fosse ao contrário, tá? Ele fosse culpado por isso, mas outro cara tivesse bebido uma cerveja. Não ia ser culpa do outro cara, sabe qual é? Mas não, provavelmente não era isso. O cara tinha bebido numa quantidade acima do permitido. Por isso que o cara foi condenado. E pela direção do trânsito... Não é só porque o cara bebeu, entendeu? Se o cara tivesse vindo na linha dele e ele invadisse a pista do cara, ia ser uma coisa completamente diferente. Mas não foi. Não, então, mas sabe que agora a gente falando em voz alta, eu percebi uma coisa, Black Mirror agora é passa pano, né? Primeiro episódio passou pano na broderagem, agora passa tipo, pano assim, pra quem dirige e usa texto. Tipo assim, ninguém é culpado de nada, gente. Não. É caso do destino. O dono da empresa não é culpado, porque quando ele criou não era daquele jeito. O cara não é culpado, porque o outro é que tava bêbado e bateu. E o estagiário também, coitado. E a Susan Boyle, coitada, que tem que ficar lá esse tempo todo... Com um monte de policial apontando pro nada. Ah, então, ainda teve um plot no meio desta merda toda, ainda depois não, da revelação. Não, ainda teve a mulher avulsa. Então, depois da revelação, desse choque todo que a gente ficou assim, nossa, uau, ele pede pro cara, você é amigo do cara do Facebook? Sou, então, pede pra ele passar a senha da fulana pra Bertrana, que ela quer saber porque a filha se matou. Gente, olha, Amanda achou normal. Eu falei assim, gente, apenas supere, porque assim, isso não pode acontecer. Ela morreu, não tem mais privacidade. Cara, não é assim que funciona. Explode a rede social, apaga. Porque se fosse assim, quando a pessoa tem o direito a ter o memorial da pessoa, a pessoa poderia ver as mensagens internas. E não pode, elas são apagadas. Porque é problemático isso, cara. A mulher vai ver as mensagens internas. Aí ela descobre que a filha se matou porque achava uma chata do caralho que enchia o saco dela, oprimia ela, obrigava ela a ir naquelas viagens chatas de mãe e filha. Entendeu? Isso, pra que me desse plot no meio? Você fecha o ciclo. Você fecha o ciclo. Não, isso não tem nada a ver com a história. Isso aí a gente concorda em gênero e número e grau. Tipo, caralho. Para por aí. A mulher dormiu com o cara pra conseguir a senha pra filha? Não, pior que não. Ela deu pro cara porque ela quis, porque ela não fazia ideia que, porra, que ela ia conseguir alguma coisa, que ele ia conseguir ajudar ela, tipo... Eu sei, mas a função no final foi essa. A gente viu uma transa pra poder... Ela conseguir a senha, entrar no... E também não fala nada. Mostra ela abrindo e ela faz assim... Não vou me estender nesse assunto, mas o que eu falei, o que eu argumentei pra Erika, só pra vocês saberem meu ponto, é que assim, uma pessoa que tem uma filha que se mata e a pessoa não faz ideia de que a filha tava em depressão, que a filha tava com pensamento suicida, essas coisas, fica um vazio, porque você não entende. Calma, você não entende o que aconteceu. Então assim, você não sabe se foi sua culpa, se foi negligência ou se não, se, sabe? Fica aquele vazio. Então, assim, entrar numa rede social pra tentar, né? Ninguém, né, sabe se realmente ela vai descobrir o motivo, como ela entrou nesse buraco sem fim. Mas é uma forma dela tentar entender um pouco a cabeça da garota. Eu entendo ela tentar. O que eu não vejo sentido é a rede social da senha da garota e que eu não vejo sentido é... Psicólogo, psiquiatra, tá aí pra isso, gente. Porque o que tem gente que morre e tem rede social. Jovem, mas é a mãe da garota também. A rede social não tá entregando pra qualquer vagabundo na rua. É a mãe da garota. Entendeu? Eu sei, a privacidade da garota, ela não vai expor a filha dela no Facebook, tá ligado? Ela só quer ler, entender. Sei, Amanda, mas eu acho que você ia prolongar mais ainda a merda da mãe também. Ou não, ou fecha. É aquele lance do ver a pessoa morta, entendeu? Se você não vê a pessoa morta, a pessoa não morreu pra você. Fica aquela sensação de que a pessoa, sei lá, tá longe, tá viajando, não sei o quê. E aí a gente tá aqui perdendo tempo discutindo um plot adjacente. Não, então, eu falei que eu não ia me estender, mas você quer argumentar? Mas é porque esse gerou mais discussão do que o plot central. Pois é, enfim. Poderia ser só sobre esse lance da mulher tentando recuperar a senha da filha. Eu acho que ia dar um episódio mais interessante do que sou suicida, quero contar a minha história. Não, e poderia ser sobre privacidade na internet, entendeu? Tipo, poderia. Qualquer coisa. Ah, sei lá, uma merda. Ó, esse uma episódio, merda. Ele não é ruim dos atores, do roteiro como... Do roteiro é ruim, mas o argumento é bom. É, a culpa foi full dos roteiristas. E as pessoas vão falar, mas vocês querem saber mais do que os roteiristas da Netflix? Sim. Sim. Porque eu como outra telespectadora, coisa, eu sei o que, que é bom e o que, que é ruim. Porque quem tá tendo a experiência sou eu. Então, e outra coisa, a Netflix tem que parar de obrigar as pessoas a fazerem a série na hora que elas querem. Na hora que a Netflix quer. E obrigar a botar minutagem. Porque se esse episódio não tiver uma hora e... 5, 1h10, à toa, porque a Netflix obrigou. Eles falaram assim, só vou fazer 3, então você vai fazer 3, então vai ter que ser de mais de uma hora. Não, e não satisfeito com isso, A Netflix agora obriga os caras a colocar cenas entre o final. As letras do bagulho no final, tá ligado? Pra você ficar preso até o último segundo no episódio. Ah, gente. Vai gerar engajamento até o último segundo. Porque a Netflix quer que você fique preso na porra do... A gente vai tomar no cu, cara. Ah, Netflix. Eu acho que a Netflix... Ela, a vantagem da Netflix é ela poder viabilizar o cara que é autor fazer o episódio do tamanho que ele quiser. Sim. Se ele acha que o episódio pode dar em 10 minutos, é 10 minutos. Se cabe em 20, 20 minutos. Se é uma hora, é uma hora. Se é em 3, é em 3. Mas não força as pessoas a esticarem a merda de uma história pra nada. E a gente perdeu nosso tempo também. Puta, né? Que pariu. É, e aí vamos pro último, embora, então. Né? Pro último episódio, que aí eu quero que você fale mais, porque assim, né, você gostou mais desse episódio, que é o Rachel, Jack e Ashley 2. Rede Globo apresenta... Hannah Montana. Que é Hannah Montana Revival, voltando aí com tudo. Gilmore Girls ficou no passado. O negócio agora é o revival de Hannah Montana. Que se troca a tia dela pelo pai, Billy Cyrus, fica perfeito. Entendeu? Na verdade, fica Miley Cyrus, né? Porque ela brigou com o pai, teve toda essa barra, não sei o quê. Então, mas é Hannah Montana. Hannah Montana, o pai dela é o pai dela que faz. Não, eu sei, mas o pai dela não briga com ela na série. Então, mas é o comeback, é o revival. Ela ia brigar com o pai e ia começar os novos episódios com as aventuras com as amigas. Não ia mais ter o pai, entendeu? Ela finalmente. 52. Ia... É, ela finalmente ia poder ser a avulsa, não a Hannah Montana. Uhum. E aí, viado, assim, foi o que eu falei pra Amanda desde o início. Tu vê esse primeiro, que esse é o menos ruim. E assim, eu não sei se a Amanda acha isso, mas eu acho menos ruim. O problema é. Menos problemático. Que é grande pra caralho também. Eles tentam ficar botando a barra da mídia, da pessoa que é artista, não sei o quê, que é outro tema batido também, que todo mundo já tá cansado de saber, que sim, você ser artista é uma parada que pesa, ainda mais você vendo a Miley Cyrus, a Miley Cyrus está ali, você já sabe isso tudo. É, né, você porque precisa, é a própria... Você, né? Então você não precisava desenvolver tanto isso, você podia ter feito outras coisas pra mostrar como era uma merda, tipo assim, ela tentando fazer algo fora da caixinha, não deixando, ou ela querendo impor as músicas delas. Não, por exemplo, ela passa na porta da boate e ela fala assim, eu vou descer aqui. Não, você não vai, eu vou descer aqui, foda-se. E aí ela vai toda disfarçada e alguém descobre, dá uma merda, sabe? E aí a tia dela fala, tá vendo? Essa história é mais batida ainda do que... Cara, inclusive já teve Hannah Montana, mas assim, mas assim, eu acho que tinha que ter uma mais coisa, sabe? Mostrar, tipo, ela faz músicas, ela é autora, né? E aí ela faz músicas que não são alegres, mas só que todo personagem dela é montado pra ser aquela coisa assim, sou positiva, amo todo mundo. Empoderada. Vitaminada, não sei o quê. E ela escreve músicas, tipo assim, Lana Del Rey. Uhum. E aí ela podia querer, cara, eu quero lançar um disco novo, vou ter a nova fase aí agora, que eu vou pirar e vou virar Lana Del Rey, foda-se, entendeu? E aí a tia vai, aí podia, sabe o quê? A tia falar, beleza, vai sair esse álbum sim, vai esperando aí, e aí a tia armar, igual aconteceu, pra poder botar ela em coma e manter o que dá dinheiro, que é a Ashley sendo a positivona da estrela, sabe qual é? Podiam ter feito um desenvolvimento melhor em torno disso, sabe? Mostrar uma parada mais maligna. Já que é uma parada, né, Black Mirror, podia exagerar nisso. Mas não, fica muito final, assim. Eu achei até que no final das contas a boneca teve pouca importância, porque se não rola esse plot dela fazer o download da outra menina, destravar o cérebro da boneca e aí, enfim, ela virar boneca... Cara, tipo, a tecnologia da tia já era outra, entendeu? Que ia revolucionar. O que eu achei, o que eu gostei desse episódio, que eu achei que foi o que usou mais a tecnologia Black Mirror direito, foi porque teve tecnologia nova, tipo, de você conseguir se comunicar com a pessoa num sonho. Tipo, era meio de um São Junipero, uma versão diferente dela conseguir escrever e fazer várias coisas, porque tem a São Junipero tem a menina que tá em coma, né? Então, tipo... Ela fala com o cara através da máquina, né? Não é ela. Então é meio São Junipero. Aquela coisa dela conseguir. É... O pessoal achou muito, criticou muito a tecnologia do, dessa parada do, do artista digital. Ah, mas isso é velho, já tem, que não sei o que. A gente, foda-se que já tem. Mas é uma parada bizarra, ninguém parou pra pensar que é escrota a Whitney Houston fazer um show que não é ela, que é uma porra de uma pessoa que tá imitando os gestos dela e você tá pagando pra ver essa merda, sabe qual é? Uhum. Tipo, a Mariah Franco quer fazer um show aí igual esse da, da menina, que tem vários lugares o show, e, mas só que não era ela, era CGI, sabe qual é? Uhum. Então, tipo, eu acho que era uma discussão válida, tipo assim, porra, isso é você ver o artista? Isso é você aplaudir o trabalho do artista? Ou CD, caralho? Coisa escrota, sabe? E também tem a tecnologia da, do, do coma dela, que, tipo assim, na verdade, as pessoas meio que não entenderam isso, né? Que ela não estava em coma, né? Não. Ela foi induzida. E aí as Sim. pessoas não entendem como quando a Ashley Tchou tira o negócio dela, ela volta. Tipo, gente, ela não estava morta. Não sei se vocês notaram. Existe entendeu? Uma diferença entre estar morta, estar em coma e estar em coma induzido. Ela estava em coma induzido. E aí, ela foi... Claro, foi estranho ela rapidinho despertar. Sim. Foi, mas assim, foda-se. Entendeu? É um recurso avulso de roteiro e tal, não sei o quê. E não, eu achei legal... Eu achei um absurdo, sabe o quê? A menina revoltadinha conseguir, com dois cliques, desbloquear o cérebro da boneca, da robô. Caralho, aquilo é surreal. Mas aí, tem uma parada que eu achei maneiro. Assim, é o que eu... Nesse episódio, ele tem um problema de montagem. Ele é o contrário. O roteiro dele até que é bem amarradinho. Você não fica assim, ah, tá dando alguma coisa errada, tem um close errado. Não é. Mas só que tem um problema que ele não sabe esticar as cenas que são importantes e diminuir as cenas chatas. Tipo, a garota na escola. Foda-se, essa chata do caralho na escola. Não, pior Nossa, de tudo. Senhora. Ela ensaiando em casa. Foda-se mais ainda. Caralho. Não, E uma garota, tipo, sei lá, de 14 anos, ela não sabe que a Ashley Tchou é só a porra de uma boneca, ela vai dar atenção pra uma boneca de outra junta. Tudo é caralho. Não é possível que ela vai passar vergonha na frente da escola. Tudo é porra da boneca. Até a outra menina, a irmã, já tava já querendo conversar com a boneca? Caraca, meu Deus. Tipo, a tecnologia emburrece as pessoas. Né? Não é possível. É Schmittery. E aí o que acontece? É, eu gostei do negócio que teve o plot que a tia, quando fez a parada do coma, arrumou a desculpa pra acabar com todas as bonecas, né? Uhum. E a gente não sabia por quê. E a boneca não, mas eu também só... a boneca não tava vendendo porra nenhuma também, né? Tinha isso. Não. Tinha isso, mas a tia também fez um recall das bonecas e devolveu o dinheiro, eu acho. Pra poder, porque a gente não sabia o porquê. E a boneca dela não foi pro lixo, que ela falou que tinha problema de bateria, que a bateria estragava, não sei o quê. E a gente ficou assim, ah, porra, ela vai parar de vender, essa mulher cheia de vontade de ganhar dinheiro, agora que a outra morreu, vai vender pra caralho a boneca, todo mundo vai querer. Mas não, eles fizeram um movimento contrário. Aí você descobre que é porque toda a mente da Ashley, que é o nome da personagem que a Miley Cyrus vive, tá dentro das bonecas. Quer dizer, todas as bonecas poderiam criar um exército de bonecas, Ashley. Isso não faz o menor sentido. Então, tipo assim, ela simplesmente destruiu todas as bonecas porque ela ia usar essa mente dela, da coisa raptada, só pras paradas de fazer a música dela, entendeu? Uhum. E aí, não, e tanto não faz sentido que a própria boneca, quando acorda, ela fala assim, puta que pariu, era mais barato usar um redutor do que só pegar fazer um estudo de algoritmo pra botar parte da minha habilidade? Eu sou tão merda assim que boto meu cérebro todo na porra de uma boneca? E é mais barato? Que corte de custo é esse? A boneca fica puta. Eu adoro quando a boneca corre e fala, tira esse plug do meu cu, tira esse plug do meu cu. Acho que ele tinha a melhor pessoa dessa temporada. Sim. Melhor e pessoa, assim, talvez, quiçá, da Netflix. De todas as séries da Netflix. Então, aí era que eles quiseram fazer uma analogia da Miley ser um rato de laboratório, igual os ratos que o pai tava fazendo, entendeu? Uhum. Só que eles não conseguiram passar isso, entendeu? Não. Só que o pai só ficou tipo um personagem estranho. Esquisito. Um cara bizarro. Pra mim, ele tinha matado alguém e tava escondendo no porão, porque, tipo... Psicopatinha. Sabe, sem noção. Aí ela vai, é libertada, e a gente descobre que a mente dela toda tá dentro da boneca, e a boneca fala assim, vamos lá no coisa que a gente precisa, né, fazer alguma coisa pra me ajudar. E aí a menina não acredita, a outra fala que não quer saber, no final elas acabam ajudando, e eu adoro o carro do Insetizan de rato. Eu achei aquilo muito, quando eu vi ele carro, eu falei, gente, esse episódio de Hannah Montana vai ser foda. E aí elas vão, invadem a casa, e aí Ashley, tio, na verdade, foi lá pra matar a verdadeira, pra poder a tia parar de comer dinheiro dela. Tipo assim, cara, já que eu morri, então morreu. Se eu continuar viva, ela continua me usando. E a garota fica assim, chocada, você se matou, não sei o que. Ela, cara, eu não ia querer ficar vivendo assim. Eu achei maneiro a Ashley Chu não entrar naquela paranoia do ovo lá, que é também a tecnologia do ovo lá do episódio de Natal, que todo mundo caga sangue. Uhum. Que a mulher fica falando, não, eu sou eu não sou uma cópia. Não, a boneca tem plena consciência de que ela é porra de uma cópia. Entendeu? Então, ela age como uma cópia esclarecida. Tipo assim, eu não ia querer ficar vivendo assim. Então, tipo, se eu não ia querer ficar vivendo assim, eu não ia querer. Eu vou puxar o fio, foda-se, entendeu? Uhum. E aí... boneca sensata. E aí, por causa disso, ela acaba sem querer descobrindo que a garota tá viva. Eles conseguem fugir, invadem o show da Hannah Montana virtual, que é Eternal Ashley. Gente, aquilo ali pra mim é o Michael Jackson. Você lembra quando fizeram a turnê que iriam botar Michael Jackson digital? Sim. De coisa e continuar quando ele morreu? Porque eles queriam fazer uma turnê inteira. Eles estavam fazendo do Tupac há pouco tempo. Do Tupac virtual. Eu acho isso bizarro. É bizarro. Eu já acho estranho quando alguém morre e bota a pessoa num filme. Mas eu entendo, porque assim, quando você faz um filme, é um personagem, já não é você. Você entende? Uhum. Você querer dar continuidade no personagem, não fazer assim um filme inteiro, apesar que hoje em dia até que seria maneiro, tipo, já pensou o Marlon Brando, James Dean, um monte de gente muito famosa fazendo um filme junto, sabe? Eu acho que se fosse um curta, não um filme longa, pra, sabe? Uhum. Uma coisa assim, uma realização do filme dos sonhos, aí pegar diretores famosos e meia hora pra realizar esse sonho, sabe? Eu acho que ia ser uma homenagem, um tributo interessante. Uhum. Mas... não isso de você fazer shows com pessoas que estão... e continuar ganhando dinheiro em cima dessa porra. Entendeu? Então a crítica, pra mim, foi o único episódio que a crítica ficou clara e mostrou, assim, que a pessoa não quer ser aquilo. A pessoa conseguiu se libertar, virou lá a Ashley, caralhou, que no final eu não sei qual nome que fica. É, não faz também. Não, fica na porta, tem o um nome. Só que aí, na legenda, eles botaram assim, Ashley, caralho, aí, ou. Um separado, sabe? Tipo assim, que era Ashley, ou. Uhum. Assim. E aí, as fãs lá dentro, com as blusinhas, aquelas fãs de blusinha, ai, ela acabou com a minha vida. Ela não é mais ela mesma, ela não sabe o que ela quer. Tipo, que fã é isso, né? O fã sabe mais da vida do artista do que o próprio artista, né? Eu acho que não pode mudar. Eu acho foda quando a Ashley Tu fala assim, fã é tudo assim, né? Fala que te ama, que faz tudo por você, é só você precisar de um favor. Não, não posso fazer. Aí ela cai emborcada, coitadinha. Aí fica ela tentando, me solta, me larga que eu vou conseguir, me deixa em paz. E ela consegue sozinha. E com CGI de merda, né? Como é que consegue fazer um CGI merda de um boneco que já é um robô, viado? Podiam ter feito um robô, inclusive. Um robôzinho real mesmo. Não, parecia que tinha um robozinho real, mas só que naquela cena eles fizeram CGI, ficou horrível. Sim. E assim, eu gostei. É problema que é a Hannah Montana, é a Miley Cyrus já, então você já sabe que... Ah, mas não teve final triste, não foi... Gente, porra, foda-se, todo mundo ama São Junipero, sabe? Tipo... Mas assim, eu achei que foi o episódio mais bem resolvido, não é assim, excelente e tal... Mas um episódio que ficou bem resolvido, mostrou que ela tava sendo sedada também, que ela parou de tomar os remédios. Foi meio uma coisa meio Britney também, né? Uhum. Tipo, que a Britney é meio que dizem que ela é sedada pelo pai, e até hoje o pai toma decisões por ela. Então, tipo, eu achei interessante isso, só que não é bem desenvolvido. Vira um episódio de Hannah Montana especial. Mas eu gostei da Ashley Chu, achei ela super divertida. Ela depois com um símbolozinho de anarquista, assim... A bonequinha lá, vendo o show. E as meninas xingando. E a irmã chata virou baixista da Ashley. achei divertido, não me irritou, sabe? Eu não terminei o episódio assim, caralho, pra que existiu, sabe? Foi o único que eu terminei assim. Ah, tá bom. Eu vi Hannah Montana, então, tipo, pra mim foi ótimo. É, pra mim foi bem qualquer coisa mesmo, Sessão da Tarde, como a galera tá falando aí. É, filme da Disney, qualquer... Pra mim, tudo que levantou de crítica foram coisas bem batidas. Só foi o que você falou, foi menos chato. Porque a gente não ficou gastando muito tempo com coisa que não tinha nada, absolutamente nada. Que não ficou andando lateralmente o episódio. Esse foi o único episódio que ele falou de um tema e ele foi o mais superficial, bobinho, final feliz que tenha sido. Ele falou do tema dele do início ao fim, tipo assim, como a mídia manipula as pessoas, que ela não é aquela pessoa. Uma adolescente ouviu uma boneca avulsa, ouve as mensagens que essa pessoa fala e essa pessoa nem acredita no que ela tá falando, sabe? Quantas pessoas podem assim... se suicidar os adolescentes podem ter vários problemas por estar ouvindo uma pessoa que fala coisas que ela nem acredita, sabe? Eu achei galhofa também esse episódio. Achei que zoou bastante também com algumas coisas, com alguns assuntos sérios. E gostei disso, não achei, não me ofendeu. Eu acho que não se levou tanto a sério, sabe? É, então por isso não agrediu, porque os outros são ruins também, são assuntos batidos e um assunto escroto. Só que se leva a sério. O lance, pra mim, toda é a questão, mais uma vez, do roteiro, né? O episódio, ele, apesar de ser um episódio chato pra mim, é um episódio que tem um roteiro consistente. Então, foi o que menos me ofendeu, né? O roteirismos à parte, esse lance da menina ter desbloqueado o cérebro do robô. A outra acordar do nada. Como elas conseguiram entrar na casa também foi uma parada mega atrapalhões. Hannah Montana virou Hannah Montana. Então aí, cara, meio assim, achei muito bobo, muito chato. Aí eu entendi. Pelo menos foi consistente. Eu aceitei porque ela é Miley. Então, tipo, se você pensa assim, é a Miley, virou um episódio de Hannah Montana, foda-se, é a Miley, é Hannah Montana, essa porra, sabe? Então, pra mim que via Hannah Montana, foi super divertido, sabe? Sim. Então, pra quem não vê, quem não via, eu acho que as pessoas vão achar meio esquisito, vão achar um monte de roteirismo, não sei o que, mas como é Hannah Montana, você fala, virou um episódio de Hannah Montana. Então, vambora, vamos curtir isso. Então é isso, gente. Não tem mais muito o que falar, não. Um beijo pra quem fica nesse barco de Black Mirror aí, que eu já vi que... Eu não vi a temporada passada. Cagar. Não vi. Agora eu fui ver essa. Foi porque eram 3 episódios e um era da Miley. Eu comecei pelo da Miley. Se eu não tivesse começado pelo dela, eu acho que eu não tinha visto tudo. Porque se eu começasse pelo primeiro, eu desisti. Eu simplesmente ia desistir. Eu não quero voltar a falar sobre Black Mirror. Porque eu não quero voltar a ver. Essa é a realidade. E a gente queria deixar pra vocês um dever de casa. No caso. Ah, é boa, boa. Já que você viu que Black Mirror não vai dar em nada, a gente vai te dar uma alternativa. Que são 3 horas e 20 da sua vida que não voltam mais, e você viu, você gastou, tente recuperar um pouco dessas horas. Isso. Existe uma série chamada Love, Death and Robots. Na Netflix, que é uma mistura de desenho, tem um pouco de desenho, tem um pouco de animação mesmo, CGIzão, e tem também alguns episódios com pessoas reais. Mas... Tem um episódio, acho que é um e meio, né? Eu não sei porque eu não terminei de ver ainda. É, mas assim, você já viu os episódios que tem gente real? Sim, então. Isso que eu tô falando. Os outros não tem. É, que fala também sobre tecnologia, mas é um pouco mais cyberpunk e não estranhem, porque é pouco misógino, vai. Pouco misógino. Assim, é porque eu descobri que ele é baseado numa revista chamada Metalhead. Você lembra de uma revista que tinha... Todo filme americano dos anos 80 tinha... Que é uma mulher, tipo um Conan Bárbaro com uma mulher, só que é meio metal, heavy metal, sabe? Então, essa capa dessa revista é uma das capas famosas dessa revista, que era tipo, misturava histórias épicas, misturava várias coisas com essa coisa de machão, com mulheres sedutoras e não sei o que, não sei o que lá, muito, muita gente pelada, aquela coisa anos 80. Tem uma apelaçãozinha, então, mas os desenhos, os curtas, eles têm uma genialidade tão foda que às vezes vai passar batido pra você. A gente vai gravar um podcast sobre isso, mas eu e a Erika, a gente já debateu alguns episódios. Já teve episódio que a Erika falou, pô, achei isso mega forçado. E pra mim tinha passado batido porque eu tava presa em outra parada do episódio. Então, cara, pra mim é uma das melhores coisas hoje na Netflix, tá? E eu não terminei de ver ainda. E são episódios isolados. Você pode ver em qualquer ordem que você quiser, não tem nenhuma ligação. E são episódios assim. Tem episódio de 6 minutos, tem episódio de, a maioria Sim. entre 10 e 12. Tem uns de 17, que são os maiores, mas acho que são tipo uns 4 ou 5 de 17 é bem no curtinho. Máximo. E assim, cara, é muito maneiro. É muito legal. Maneiro. Tem esse menino do episódio aí, o The Savage Show, tá? Sim. Tá na coisa. A Pulse, ela faz um episódio também, que a Amanda não viu. E assim, tem umas críticas que eu ouvi sobre questão da mulher e tal, eu não achei tão misógino quanto eu achei que ia ser. Tão machista. Não, assim, misógino eu acho muito forte. Eu acho machista. Uhum. Não acho que é misógino, entendeu? Uhum. Eu acho machista. Mas assim, por exemplo, o Nu é muito distribuído. Se você ver todos os episódios, você vê que tem um homem balançando um pinto. Então, tipo assim, não é que só a mulher ficou com a bunda de fora, com o peito de fora, mas tem umas coisas que são forçadas, sabe? Mas, acho assim, que se ainda não ficou claro, gente, é um desenho adulto, tá? Nudez, não é pra criança. É cyberpunk, não é? Cyberpunk, sabe? A maioria das coisas é cyberpunk. Tem coisas que não são. São desenhos mais comuns, assim, tal, triviais. Mas a maioria é cyberpunk. E assim, eu gostei muito. Foi uma das coisas que eu vi. Depois de Black Mirror, eu comecei a revezar e eu falei assim, gente, por que eu não vi isso antes? E essa série já tem algum tempo que tá na Netflix. Aí eu lembrei, foi porque eu vi gente falando que era muito machista, que tinha parada muito machista. Só que assim, tem coisas que as pessoas falam que eram machistas que pra mim não são machistas, mas eu sou uma pessoa dos anos 80. Então, a gente vai discutir isso no podcast. Uhum. Vejam e tirem suas próprias conclusões, que a gente, quando a gente fizer o podcast, a gente vai e vê se bate a nossa opinião sobre as coisas. Sim. A gente vai trocando aí nas redes sociais até eu terminar de ver e a gente gravar o episódio. Mas eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Love, Dead and Robots and Cats. Não esqueça. Não é Love, não, Dead. Cats. É Love, Death. Porque são duas palavras diferentes. A pessoa vai procurar e não vai achar. Mas love, não tem gato. Love, Death and Robots. Mas tem gato. Não tem gato no título, mas dentro vai ter. Cara, assim, o humor é genial, cara. É muito legal. Vou aconselhar todo mundo a ver essa merda agora. E outra coisa. Cuidado pra não dar spoiler pro amiguinho, porque tem 4 linhas diferentes de timeline. O primeiro episódio, pra maioria das pessoas, é o episódio do segredo do pessoal que luta com os pokémons bizarros, que é o povo que entra no corpo do monstrão e luta. Esse é o segredo de Sony, eu acho. É o primeiro episódio pra maioria das pessoas, pra gente não foi. Então, tipo, são 4 linhas diferentes de... Os episódios passam conforme o que você viu na Netflix em toda a sua história. Eles vão pegar e vão passar pra você naquela ordem que é mais interessante pra você, pra te prender. Então, não conversa com outra pessoa sem saber o nome do episódio. Porque, tipo assim, o quarto episódio foi não sei o quê. Cara, o quarto episódio pra outra pessoa pode ser uma coisa completamente diferente. E eu vou te falar, se teve alguma vez que o algoritmo da Netflix acertou, pra mim foi nessa. Porque, tipo, o primeiro episódio, cara, eu fiquei, tipo, eu ri pra caralho. Achei a minha cara, o humor, a minha cara, as referências tecnológicas, referências anos 80, anos 90. Cara, o robô 2001, melhor pessoa. Cara, melhor pessoa, sou eu, entendeu? Eu acho que quando eu morrer, se eu puder colocar meu cérebro no robô, eu quero ser esse robô. Robô pirâmide. Sim. É perfeito. Enfim, gente. Vejam. É isso. E não vejam Black Mirror. Gente. Desiste. Chega, basta. Muda, faz. Brasil. Tá bom. Só se na próxima temporada vier a Britney. E a Mariah brigando num mundo virtual e transa. Que? Não dá, gente. Tchau. Tchau, valeu. Gente. Beijo. Tchau.